A chave e a fenda, como a luva e a mão. O nosso amor é Kama Sutra e juventude. É demais, parece um grude, corpo, alma e coração. Sinceramente, amor, eu tenho que me beliscar de vez em quando, pra ver se é verdade ou estou sonhando. E se a gente assim sempre se quis, quem pode então ser mais feliz? Eu me confesso, literalmente em suas mãos, apaixonada. No outro planeta eu fui sua namorada. Essa paixão entre nós dois é coisa lá de Deus, cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus. No temporal você é meu farol de milha, meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus. Cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus. No temporal você é meu farol de milha, meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus. Sem a luz dos olhos teus.